Chebinha, seu violão tá legal? Juninho, seu violão tá legal? Gilmar? Tá excelente. Então vamos desenterrar defunto assim agora, ó. Começa. Cada vez que eu te encontro, você muda o olhar. Mas não pode negar que esse amor ainda existe. Foram tantos tropeços, tanta história do avesso, que levou nosso amor a esse sacrifício. Quando alguém me pergunta onde você está, eu não sei nem falar, eu não sei responder. Meus momentos são loucos, minha vida é um sufoco quando estou sem você. Amei, amei, amei, mas eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto assim. Amei, amei, amei, e só imaginei você toda pra mim. Amei, eu amei, mas jamais eu pensei que sozinho eu fosse ficar. Tentei outra alguém, mas fiquei sem ninguém. Eu só sei te amar. Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou ao ver chegar o fim. Tentou me seduzir, chorando me agarrou. Corpo ofereceu, pediu, me suplicou, me perguntou por quê, mas eu não respondi, só pra não te ofender, disse adeus e saí. Da sua vida eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor os três. Cê tá doido, menino?